Talvez você agora esteja angustiado, peito magoado, quase perto de explodir. Tá vendo as coisas indo tudo de água abaixo, te arrancando o desejo de sorrir. Talvez seu coração agora está chorando e perguntando o porquê desse embaraço. Se você corre, anda, luta, vai atrás, cada vez mais se acha preso neste laço. Vem a revolta, contudo ainda vem a solidão. É o fracasso rodeando sua vida, é como fera devorando sem perdão. E achar a solução em coisas desse mundo não adianta, você pode acreditar, mas te ofereço Jesus Cristo Nazareno. Tenho certeza que Ele pode te ajudar. Não se preocupe, não chore. Essa noite tenebrosa vai passar. Vê seu coração agora está chorando e perguntando o porquê desse embaraço. Se você corre, anda, luta, vai atrás, cada vez mais se acha preso neste laço. Vem a revolta, você pode acreditar, mas te ofereço Jesus Cristo Nazareno. Tenho certeza que Ele pode te ajudar. Não se preocupe, não chore. Jesus, ao seu lado. Essa noite tenebrosa vai passar. Essa noite tenebrosa vai passar. Essa noite tenebrosa vai passar.